Saúde é o Tema, série dedicada à pandemia do novo coronavírus. Olá, ouvinte das rádios Universitária FM 99.9 MHz e Paulo Freire AM 820 kHz. A reabilitação da Covid-19 é, para muitas pessoas, um período longo e doloroso, por causa das sequelas respiratórias, motoras e neurológicas, especialmente em pacientes que passaram pelos sintomas mais graves da doença. Há necessidade da fisioterapia e acompanhamento por médicos de várias especialidades, porque pode demorar para o organismo voltar a ficar totalmente livre das marcas do novo coronavírus. Os médicos chamam essa fase de Covid longa, Covid persistente, síndrome pós-Covid ou ainda Covid-19 pós-aguda. Eu sou Marina Pinheiro, estudante de jornalismo da Universidade Federal de Pernambuco e estarei com você nesta série especial do Saúde ao Tema, sobre a pandemia do novo coronavírus. Enquanto durarem as recomendações de distanciamento físico, vamos realizar o programa remotamente. Lembro que, além de transmitida nas rádios universitárias FM e AM da UFPR, esta edição fica disponível no formato de podcast no site radiopaulofreire.ufpe.br. Também fica disponível nas plataformas digitais. É só procurar Saúde ao Tempo para encontrar o podcast na plataforma de sua preferência. Nesta edição número 10 do Saúde ao Tema, especial coronavírus, sobre a reabilitação pós-Covid, vamos conversar com o especialista em fisioterapia respiratória e terapia intensiva e coordenador técnico de UTIs Covid, Francimar Ferrari. Convidamos também para a conversa a médica intensivista pela Associação de Medicina Intensiva Brasileira e coordenadora do Núcleo Pós-Cuidados Intensivos do Hospital das Clínicas da UFPE, Renata Beltrão. Seja bem-vinda também, Renata. Bom dia, obrigada. Obrigada pelo convite. Sabemos que quem sobrevive hoje à Covid-19 sente um alívio imenso. Um marco de vitória contra a doença é receber um teste negativo, que informa a saída do vírus do organismo. Mas sabemos que mesmo depois disso, alguns pacientes ainda sentem efeitos, como alterações no paladar, fraqueza muscular e respiratória ou estresse pós-traumático. Renata, quais são as possíveis complicações da Covid que a gente já conhece hoje? É, como você falou, né, a gente tem um número muito grande de pacientes, né, que ainda sofrem após o adoecimento pela Covid. E esse leque de sintomas, ele é muito variável e, em geral, ele é consequência se o adoecimento foi uma forma mais leve ou uma forma mais grave da doença. Após terapia intensiva, a gente já reconhece na literatura uma síndrome que a gente chama síndrome pós-terapia intensiva, e a gente tem visto ela muito presente nos pacientes pós-Covid. Então, com limitações do estado físico, cognitivo e mental, como você disse, num espectro amplo, desde os sintomas leves como os sintomas mais intensos, e podem ser desde diminuição da função pulmonar, diminuição de força muscular, tanto respiratória como força muscular periférica, redução nas habilidades de realizar atividades simples de vida diária. Então, os pacientes, em geral, podem apresentar algum grau de dificuldade para voltar a dirigir, para retornar às suas atividades profissionais. Então, são pacientes que podem passar por um espectro de sintomas que vão desde sintomas mais leves como a sintomas mais intensos e que, somados, perpetuam uma situação de fragilidade emocional, né? Então, a gente já sabe que podem haver sintomas mentais, sintomas psíquicos. Existe uma mudança da imagem corporal, né, da autoimagem do paciente. Então, assim, o leque de sintomas, ele é amplo e, em geral, é dependente, é uma consequência do nível de adoecimento desse paciente. Francimar, então essas sequelas vão precisar passar por um processo de reabilitação do paciente? Então, como a doutora Renata falou, as adaptações, as sintomatologias são das mais variadas possíveis. Né? A gente já imaginava desde o início da pandemia, pela exposição a diversos fatores de risco para o desenvolvimento da fraqueza muscular adquirida na UTI, que a gente ia ter um volume grande de pacientes sobreviventes com a chamada PICS, síndrome pós-terapia intensiva. Então, é exatamente isso. Alterações de ordem neuromusculares, né? O paciente sente fraqueza, perde muita massa muscular, da função respiratória, cognitivas, né? E, por consequência, emocionais, né? Síndrome de transtorno depressivo pós-alta, enfim. Mas, assim, o que a gente tem encontrado na COVID, as principais queixas dos pacientes têm sido a fadiga e a dispneia aos mínimos esforços. Fadiga, em geral, está em 70% dos pacientes que a gente aborda, né? E a dispneia aos esforços são os pacientes que chegam para a gente com maior frequência. O paciente que sente uma dificuldade de respirar para realizar atividades de vida diária que antes ele... laborais ou do cotidiano, que antes não limitavam, né? Então, há uma necessidade realmente de uma recuperação dessa função cardiorrespiratória. Reabilitação muito voltada nisso, na recuperação da função cardiorrespiratória, neuromuscular, termina ajudando na questão cognitiva e emocional, e a gente tem chamado muita atenção a longo prazo de pensar na questão metabólica desses pacientes, porque eles perdem muita massa magra, perdem muita massa muscular, e depois eles começam, os que não começam a reabilitação precoce, eles têm um reganho ponderal, mas assim... com massa gorda substituindo essa massa magra e aí vem as funções metabólicas mais tardiamente. Isso quer dizer, então, que todas as pessoas que foram internadas em UTI pela COVID e entubadas vão precisar passar por um processo de reabilitação? A priori, sim. Pelo menos uma avaliação para indicar, né? Como a doutora Renata falou, depende muito do nível da agressão da doença, da exposição a terapia intensiva, que é algo que vai salvar a vida do paciente, mas muitas das intervenções vão convergir para gerar essa disfunção neuromuscular. Por exemplo, paciente que for mais tempo em ventilação mecânica, paciente que precisou ficar muito tempo sedado, foi exposto a uma droga que é chamada bloqueador neuromuscular, né, que a musculatura fica paralisada. Então, quanto maior o tempo de exposição, certamente maior a necessidade da reabilitação. É fundamental essa avaliação, que já começa com o intensivista. O médico intensivista já vai identificar que tem pacientes que fizeram, né, e com fisioterapeuta intensivista também, que vai identificar essas alterações funcionais já no momento da alta da unidade de terapia intensiva, e esse paciente certamente vai precisar de uma reabilitação ainda intra-hospitalar e no pós-alta. E depois a gente tem feito um trabalho muito em paralelo com pneumologistas e cardiologistas, né? E, eventualmente, alguns pacientes que têm uma disfunção neuromuscular mais persistente, o acompanhamento de um neurologista. Mas, em geral, esse paciente precisa dessa equipe multidisciplinar, né, para estar abordando na reabilitação pós-alta. Sem falar da nutrição e do acompanhamento psiquiátrico e de psicólogo. Né? Gostaria de complementar, Renata? Sim, eu acho importante a gente salientar, né, muito essa questão da multidisciplinaridade. Porque, assim, é papel nosso do médico intensivista, do fisioterapeuta intensivista, já dentro da própria unidade, a gente fazer as primeiras avaliações, né? A reabilitação, ela deve iniciar na própria unidade de terapia intensiva, né? E ela deve se estender até pós-alta hospitalar. E, assim, a gente tem o papel de identificar quais vão ser as fragilidades de uma maneira individualizada, né? Não é todo mundo que vai precisar de todas as avaliações, mas a gente precisa ter esse olhar já durante o internamento, já durante o momento de preparação daquele paciente para a alta e da família também, né, que vai lidar diretamente com as limitações e com as readaptações temporárias a que essa família, né, vai precisar passar. E a partir desse olhar diferenciado que a gente tem cada vez mais desenvolvido, a gente identificar quais são as demandas do ponto de vista individual. Então, a equipe multidisciplinar, ela é de fundamental importância. Então, a gente tem uma gama de intervenções que vão desde a atenção a esse retorno ao trabalho que pode ser feito pela equipe multidisciplinar, ajustando qualquer demanda e fazendo qualquer tipo de orientação nisso, até mesmo ao processo de reabilitação fisioterapêutica, fonoaudiológica. Então, assim, existem pacientes que passam durante o período da terapia intensiva longos momentos, né, de alimentações alternativas, se alimentam por sonda. A própria intubação pode levar a processos que precisam de avaliação e reavaliação, de deglutição, se vai existir disfagia. Então, profissionais específicos precisam estar alinhados para que a condução seja a melhor possível, né? Francimar bem lembrou a questão nutricional, né? A gente precisa ter uma avaliação nutricional desses pacientes, porque durante aquele período em que o paciente esteve, principalmente os casos mais graves, como ele citou, em que precisaram fazer sedativos em doses maiores, por períodos mais prolongados, ou até outros tipos de medicações, como os bloqueadores neuromusculares. Então, esses pacientes, eles são submetidos a uma imobilidade no leito que é necessária naquele momento. Ela é fundamental para que o paciente recupere a função respiratória e as demais funções orgânicas. Mas esse processo de imobilidade, ele tem consequências, né? Consequências físicas. A gente sabe que a musculatura, ela sofre, né? Então, a gente tem uma sarcopenia, né? O músculo, ele sofre, e a reabilitação nutricional está diretamente relacionada a isso. Então, o paciente precisa de um olhar específico para esse pós-alta, para que a gente consiga minimizar ao máximo essas sequelas e que ele realmente consiga ser orientado de uma maneira assertiva, né, e direcionada. Como a Renata trouxe, a COVID-19 é uma doença com grande variação de quadros entre pacientes. O grau de fadiga, necessidades nutricionais específicas e sequelas em sentidos como olfato, paladar e até audição são alguns dos fatores que vão precisar ser avaliados caso a caso. Como é feita, Francimar, a avaliação dos indivíduos para definir suas necessidades de cuidado? Olha só, a gente tem tido a oportunidade de acompanhar alguns pacientes que já saem do hospital com o seguimento, né, da reabilitação. Essa avaliação, como foi dito pela doutora Renata, tem que começar já no hospital. Para esses pacientes, a gente já identifica na alta da unidade de terapia intensiva o paciente que certamente vai precisar de um programa de reabilitação mais agressivo e que ele não vai recuperar totalmente ainda dentro do hospital. Quando ele chega na clínica, o que é a nossa rotina hoje? A gente faz uma avaliação da função muscular periférica e respiratória, uma avaliação da aptidão física com alguns testes funcionais, da função pulmonar e alguns questionários de qualidade de vida. E, além disso, a gente faz uma avaliação da composição corporal, né? O quanto que esse indivíduo tem de massa magra, o que era esperado para ele. A gente usa um equipamento chamado Body Metrics, a bioimpedanciometria e a miografia por impedância elétrica. Então, assim, como foi dito pela Renata, a reabilitação ela vai ser muito direcionada para aqueles achados de maior prejuízo funcional do paciente. Isso tem sido muito variado. A gente tem recebido pacientes que a função muscular está relativamente preservada, mas a função pulmonar está muito ruim. Pacientes que a função inversa, que a função pulmonar relativamente preservada e a função muscular periférica está ruim, a função muscular respiratória está preservada. Enfim, mas de modo geral, a gente tem prejuízo nessas três condições. Então, é feita essa avaliação e, a partir daí, a prescrição do exercício. O que a gente tem encontrado? Foi importante o que a doutora Renata falou em relação aos pacientes que são expostos à ventilação mecânica. Eu queria fazer uma analogia da primeira onda para o que está acontecendo agora. A primeira onda, quando a gente recebeu os pacientes sobreviventes de abril, em maio, os pacientes que tiveram Covid, nesse primeiro momento, a gente só recebia os pacientes que realmente tinham uma doença mais grave, né? E esses pacientes, eles foram achados interessantes. A gente viu que esses pacientes, eles têm uma neuroplasticidade, assim, uma recuperação da condição neuromuscular muito boa, um pouco diferente daquela PICS clássica de pacientes que fazem sepsis. Eles, eles chegavam cadeirantes e com 3 meses de reabilitação eles já estavam correndo na esteira, né? E não tinham tanto prejuízo, eles tinham uma recuperação razoável da função pulmonar. Hoje a gente tem visto alguns pacientes que não foram entubados e que ficaram períodos longos sob oxigenoterapia e fazendo o que a gente chama de ventilação não invasiva, e que estão chegando tão sequelados e com o prejuízo na condição respiratória ainda mais grave do que aqueles que foram entubados, né? E essa tem sido uma observação que a gente tem percebido. A reabilitação pulmonar tem demandado mais da fisioterapia do que a própria reabilitação neuromuscular nesses pacientes. Então, a avaliação é isso, é global, e o que a gente vai abordar mais de reabilitação depende muito do achado funcional que a gente encontra no paciente. Por isso que é necessária essa avaliação inicial. Eu recebo até, nós recebemos até ex-atletas, ou atletas de alto rendimento até, que por receio, o pneumologista manda, o cardio manda, porque ele ainda não está se sentindo seguro de voltar à sua atividade. E aí ele passa um período fazendo o exercício de forma monitorada, supervisionada, em um ambiente controlado, que é o que a gente faz, onde o paciente ele é monitorado a frequência cardíaca dele em tempo real, a saturação periférica de oxigênio, se ele tem alguma diminuição de oxigenação durante o exercício. E até que a gente entenda que ele está numa condição boa, né, e que ele possa voltar ao seu treinamento físico na academia, ou, enfim, e liberar da reabilitação para a sua prática rotineira de exercícios. Renata, as novas variantes da COVID têm mais propensão a deixar sequelas no paciente? É interessante até um paralelo com o que Francimar falou, né, da primeira onda e da segunda onda. A gente tem tido essa característica, né, de o paciente uma gravidade bem elevada dentro da terapia intensiva, e a gente está começando a acompanhar esses pacientes do ponto de vista de reabilitação agora. E a capacidade cardiopulmonar deles realmente chama a atenção do ponto de vista de necessidade, de demanda de reabilitação. Ao contrário dos pacientes que a gente já vem acompanhando há mais tempo, que são os pacientes que a gente está com um núcleo, né, de acompanhamento desses pacientes aqui no Hospital das Clínicas da UFPE. E a gente acompanha esses pacientes desde agosto. E é bem interessante a gente ver, como o Francimar falou, assim, o nível de recuperação deles é muito positivo. De realmente o paciente chegar cadeirante e a gente fazer toda a avaliação multidisciplinar, começar todas as reabilitações e em curto espaço de tempo a gente ter bons resultados. E agora a gente está pegando exatamente esses pacientes dessa segunda onda, dessa pós-alta mais recente, e são pacientes que têm demandado realmente um cuidado mais intenso e uma reabilitação mais intensa também. Muitas pessoas têm casos leves da COVID-19 e optam por ficar em casa, fazer o tratamento em casa. Quais são os sinais de sequelas aos quais esses indivíduos devem estar atentos, indicando a necessidade de procurar um médico para fazer uma reabilitação, Francimar? Bem, os sintomas mais frequentes são de fadiga, de dispneia, ou dificuldade de respirar a um esforço para fazer uma atividade que ele faria na sua rotina. Mas a principal queixa que a gente tem recebido é de fadiga, né? A Renata falou uma coisa interessante. Essa questão da avaliação precoce, para aqueles pacientes que a gente está nos hospitais podendo avaliar precocemente, um marcador é identificar se o paciente mantém essa estabilidade neuromuscular enquanto ele ainda está grave. Esse paciente, em geral, ele tem um bom prognóstico de reabilitação, né? Então, assim, voltando à pergunta, para aqueles pacientes que tiveram a COVID em casa, que foram tratados em casa, que tiveram uma doença leve, a principal motivo para os pacientes procurarem a reabilitação e procura a abordagem, a avaliação de um médico, né, de um especialista, tem sido a fadiga, tem sido a dispneia, às vezes pode ter algum evento trombembólico, vascular, né, que acontece, É muito variado, né? Mas esses têm sido os sintomas mais frequentes que chegam para a gente. E outra coisa é, me parece, eu gostaria até da opinião da doutora Renata, que a COVID, a despeito de alguns pacientes não terem sido expostos à terapia intensiva, alguns pacientes relatam alguma dificuldade cognitiva, né? A despeito de ter tido uma COVID leve, alguma, olha, antes eu conseguia fazer isso com mais velocidade, com mais agilidade, a minha capacidade de concentração caiu um pouco, eu perdi um pouco do rendimento nesse aspecto também no trabalho, algo que a gente só esperava nos pacientes graves, né, antes de exposto à terapia intensiva. É verdade, essa questão da cognição, ela tem chamado muita atenção no pós-COVID, né, e assim, é aquele processo em que o indivíduo, ele consegue desenvolver as suas capacidades intelectuais, emocionais, né, então, é tudo que está relacionado ali a pensamento, a memória, a raciocínio, e é interessante realmente a gente levantar isso aqui, porque é uma queixa que tem sido frequente, até mesmo em rodas de conversa, né, de pessoas que tiveram quadros leves e também os pacientes que, apesar de terem quadros leves, que chegam para a gente para fazer o acompanhamento, por um outro motivo até, e durante as avaliações específicas que a gente faz como equipe multidisciplinar, traz essas alterações cognitivas. Então, é um ponto de extrema relevância que tem sido muito comentado. A gente, no Hospital das Clínicas, como a gente trabalha no núcleo de uma maneira integrada, a gente tem um trabalho muito bonito com a equipe de terapia ocupacional, que tem tomado a frente junto com os demais membros da equipe e trabalhado essas dificuldades, né? E tentado desenvolver ou integrar novamente habilidades que eram comuns aos indivíduos, mas que de repente eles se percebem com um pouco mais de dificuldade. Então, a questão da cognição, mesmo nos quadros leves, memória, um pouco mais de um raciocínio mais lento, isso tem sido relatado, sim. E as pessoas que se sentem incomodadas devem, com certeza, procurar um parecer, né, uma avaliação, para a gente ver em que nível isso está e o que é que a gente pode somar do ponto de vista terapêutico. Como se apresentam esses quadros de dificuldades cognitivas? Quais são os principais sinais para o paciente? Veja, na avaliação a gente tem maneiras objetivas, né, através de questionários, de a gente fazer pontuações em relação à avaliação cognitiva do paciente. Mas, em geral, as avaliações elas trazem exatamente noções de perdas dessas capacidades, dessas habilidades intelectuais mesmo. Capacidade de compreensão, de memória, raciocínio, de percepção temporal, percepção de situações do cotidiano. Então, assim, a gente tem ferramentas para avaliar, para a gente pontuar, graduar esses déficits de cognição, e é por isso que a gente pensa nessa avaliação pós-COVID, nessa avaliação pós-UTI de uma maneira global, porque existe uma série de instrumentos que a gente pode utilizar para avaliar o paciente de uma maneira global, e não é diferente na cognição. Então, a gente aplica esses questionários, aplica essa avaliação e vai pontuando e fazendo essa percepção de em que setor da cognição, né, qual é a capacidade que está mais prejudicada e o que é que a gente poderia pensar em relação a reabilitar mesmo, em reorganizar e readequar aquela situação atual do pós-alta ou do pós-infecção. No Saúde é o Tema especial Coronavírus de hoje, estamos falando sobre a reabilitação pós-COVID. Para falar sobre isso, contamos com a participação do especialista em fisioterapia respiratória e terapia intensiva e coordenador técnico de UTIs COVID, Francimar Ferrari, e também a participação da médica intensivista pela Associação de Medicina Intensiva Brasileira e coordenadora do Núcleo Pós-Cuidados Intensivos do Hospital das Clínicas da UFPE, Renata Beltrão. Enquanto durarem as recomendações de distanciamento físico, vamos realizar o programa remotamente. Em relação a isso, nós temos os casos mais graves com pacientes na UTI. O que pode ser feito, Renata, pela equipe multidisciplinar dentro dessa UTI para minimizar possíveis sequelas no paciente? É uma resposta, uma pergunta bem interessante também, porque mais uma vez a gente, o COVID traz reflexões, né, e reanálises de condutas, e isso é de extrema importância dentro da terapia intensiva. A gente está sempre, a equipe de uma maneira geral, está sempre focado em minimizar potenciais sequelas. E como o adoecimento foi tão intenso e a gente tem acompanhado esses pacientes, a gente alerta e a reflexão em relação a isso. Então, os pacientes graves, pacientes críticos, né, que precisam de cuidados intensivos, em geral, eles precisam de, como a gente falou, de ventilação mecânica, de sedativo. Então, atenção para medidas simples como retitulação de doses de medicação, né? Reavaliação de despertares da sedação, que é o que a gente faz quando a gente diminui ou reduz os sedativos do paciente. A gente favorecer a mobilização precoce do paciente no leito. Alimentação também enteral. Em geral, o paciente em UTI, o paciente crítico, ele se alimenta de uma, do ponto de vista de por sonda, né, nasoenteral. Então, a gente favorecer ao paciente uma alimentação, uma via de alimentação precoce. A gente tem como a gente minorar essas sequelas se a gente tiver atenção em algumas situações que são necessárias. O cuidado de terapia intensiva, ele é um cuidado ininterrupto. A gente precisa tomar determinadas condutas, mas a gente precisa também ter o olhar de estar sempre reavaliando. Então, reduzindo sedativos assim que possível, reduzindo o tempo de uso de bloqueio neuromuscular, né? Adaptando a dose de corticoterapia, de corticoides, se for indicado a cada caso, e fazer por tempos menores e com doses adequadas, como a literatura orienta, fazer a mobilização precoce do leito, fisioterapia motora é extremamente importante já dentro da terapia intensiva. Então, a gente já começa a pensar na reabilitação ali, enquanto o paciente está adoecido. Então, são coisas que a gente precisa pensar e que a gente faz, mas que o COVID fez a gente voltar um pouco mais a nossa atenção a tudo isso. Francimar, como é a participação da fisioterapia nesse processo? Ótimo, que legal a gente abordar isso, porque como a Renata falou, acho que a COVID deu foi intensidade para a gente. Quem trabalha em terapia intensiva, vou falar, você tinha uma UTI de 30 leitos, você tinha 5 pacientes graves ali, pacientes que precisavam de muita atenção, mais uma recuperação de cirurgia, pacientes mais... Hoje, se você tem uma UTI de 30 leitos, você tem 30 pacientes graves, que precisam de muito suporte de vida, de muita intensidade na monitorização. Onde é que a fisioterapia entra nesse contexto? E eu sempre fui um entusiasta da mobilização precoce, eu posso dizer que na instituição privada e na pública, eu trabalho em duas instituições que têm como escola de fisioterapia a mobilização precoce, entendendo que a terapia ventilatória é importante, mas que ela faz parte da necessidade de estruturar o paciente e organizar o paciente quanto antes para que ele seja mobilizado. Como a Renata falou, ela falou de fisioterapia motora e mobilização precoce. Isso existe muita confusão às vezes, né? E eu até, esse conceito de mobilização precoce, que é conhecido lá fora como mobilization, né? Enfim, é a ideia de quanto mais cedo possível, quando falou suspender a sedação, suspender o bloqueador neuromuscular, você resgatar as atividades funcionais do paciente, né? Botar o paciente para fazer algum exercício ativo, botar ele para sentar na beira do leito. Isso parece fácil, mas um paciente idoso, em 2 dias de sedação, ele perde a capacidade de sentar na beira do leito. E, por exemplo, a possibilidade de controlar o tronco, ela está relacionada diretamente com a autonomia ventilatória e a possibilidade de sair da ventilação. Mas o que a gente tem feito de diferencial é começar a promover uma contração muscular evocada e involuntária muito precocemente, usando um recurso que a fisioterapia usa há muito tempo, mas que na terapia intensiva essa evidência científica vem crescendo nos últimos anos, que é a eletroestimulação. Então, a gente faz o músculo contrair de forma involuntária enquanto o paciente está sedado e, nesse momento, inábil para fazer uma contração muscular voluntária. Então, a gente tem tido resultados muito interessantes, inclusive na rede pública, né? Eu posso falar aqui no Hospital Agamenon Magalhães, eu estou muito feliz com os indicadores, né? Porque pacientes com 12 dias de sedação, 12 dias, 15 dias de ventilação mecânica, estão tendo alta da UTI caminhando, com uma condição funcional muito boa, que dá um plus para que esse paciente vá para uma reabilitação pós-alta, uma condição muito melhor. A questão neuromuscular, a gente já atenuou muito a perda, né? Ou manteve o máximo a função. Então, a mobilização precoce, eu queria chamar a atenção de estratégias para manter a condição neuromuscular, manter a musculatura desse paciente, quanto ele ainda está sedado, é fundamental, né? E a outra questão é manter a função muscular respiratória, e entra treinamento muscular respiratório precoce também. Então, quando a gente faz isso ainda na UTI, a gente consegue dar um passo importante para que a reabilitação seja menos trabalhosa no pós-alta da terapia intensiva, e esse paciente recupere a sua funcionalidade, volte às suas atividades de vida diária de uma forma muito mais precoce. A gente tem tido experiência de pacientes que têm alta da UTI, 2 dias depois eles estão tendo alta do hospital. Porque no hospital público você tem que dar rotatividade. Então, se o paciente teve alta da UTI, ele já está andando, Então, não tem por que ele ficar no hospital e ele continua o processo de reabilitação no pós-alta hospitalar. E é muito interessante saber essa postura do HC. Eu acho que a gente tem que incentivar, né, Renata, o que você acha? De que a rede pública ela precisa criar programas como esse que tem no HC. Todo hospital público ele deveria ter um programa de reabilitação para abordar, por exemplo, seus egressos, os pacientes que tiveram alta da reabilitação. Porque isso é uma coisa que, na rede privada, a gente está começando a ver em Pernambuco essa escola, né, de reabilitação pós-alta, e eu acho que a Covid vai deixar esse legado, né, de que o paciente que sai da terapia intensiva da UTI não acaba no momento da alta da UTI. Mas, na rede pública, muitas vezes, pacientes têm alta e aqueles que não recebem, não se reabilitam, minimamente necessário para voltar a andar e ter algum grau de independência funcional, esses pacientes, muitas vezes, ficam sem acesso a uma reabilitação que, efetivamente, reintegre esse paciente funcionalmente, reintegre esse paciente na sociedade. É perfeito, Francimar. Eu acho que isso é mais um legado que a Covid vai trazer para a gente, porque acaba que o intensivista, né, seja ele a categoria que for, ele sempre foi muito focado para o intra-hospitalar. E a gente tem condições de a gente, e precisa, voltar a olhar exatamente para isso, para o pós-hospitalar. E avaliar, inclusive, nossas medidas do intra que vão impactar no pós. Então, assim, realmente o HC teve uma sensibilidade muito, muito grande de já nos primeiros meses, já desde junho que a gente trabalha com isso, e a gente conseguiu montar esse núcleo com todo o apoio da direção do hospital, já com esse olhar. A gente precisa realmente absorver essa demanda, porque assim, a gente trabalha em terapia intensiva com uma meta que é a sobrevida, né, ali, na alta hospitalar, né? Mas a gente, na alta da terapia intensiva. Mas a gente precisa trabalhar com expectativas e desfechos mais amplos. A gente precisa focar a nossa energia do intra-UTI para o pós-alta hospitalar, né? Então, essa reabilitação que a gente está fazendo é realmente um ponto. É uma necessidade que surge agora, ou que pelo menos flora aos nossos olhos, e eu acho que isso vai ser um caminho a ser trilhado e que deve ser trilhado por outras instituições. A gente está tendo experiências excelentes, né, de pacientes que realmente já foram reabilitados, que foram entregues novamente para a comunidade, e a gente tem esse feedback. Inclusive, a gente começou a fazer esse acompanhamento já organizando esse paciente, essa estrutura familiar, inclusive para o pós-alta do núcleo de reabilitação. Então, a gente trabalha com assistente social no grupo, que desde a primeira consulta, ela faz o link com a atenção primária, e o objetivo da gente é exatamente esse, é a gente reabilitar e entregar esse paciente à atenção primária, para que ele siga a vida dele reabilitado, pronto para desenvolver novamente, para voltar ao trabalho, e para interagir de uma maneira social. Então, a gente consegue fazer isso, alguns pacientes já receberam altas, a gente já fez algumas, pelo menos, teleconferências com o serviço de atenção primária, com o PSF do paciente, passando para eles tudo o que o paciente viveu com a gente, todas as demandas e o que, que a gente conseguiu, e a gente devolve esse paciente à atenção primária para que ele siga realmente o caminho dele pronto para ser reinserido na sociedade. É de extrema importância, Francimar. Eu acho que é um novo caminho para a gente focar como de grande valia. Renata, a Organização Mundial da Saúde estimou que 1 a cada 10 pessoas que contraem COVID-19 vem a desenvolver a síndrome pós-COVID. O que é essa síndrome? Ok, a síndrome pós-COVID é mais ou menos o que a gente tem conversado do ponto de vista da infecção pelo SARS-CoV, né? A gente tem algumas infecções e algumas situações da terapia intensiva que já evoluem com a síndrome pós-terapia intensiva. E dentro da infecção por COVID-19, a gente vai ter os pacientes com maior ou menor gravidade que vão, por um período mais longo, desenvolver alguns sintomas, até por meses, né? A gente já vem acompanhando esses pacientes há meses, que esses sintomas, eles perduram. Então, é um prolongamento dessa situação. A gente falou muito da fadiga, eu acho que a literatura, na verdade, mostra como o principal sintoma, e é exatamente isso, são reativações daquele sintoma, ou um prolongamento de alguns dos sintomas, que podem ser desde sintomas mais leves a outros, como o desconforto respiratório, a dispneia, que precisa de intervenção e de um acompanhamento mais imperativo, mas é exatamente isso, é o acompanhamento que a gente faz a médio prazo com esses pacientes que perduram com esses sintomas e precisam ser avaliados e de alguma forma orientados do ponto de vista terapêutico. Eles podem, assim, alguns dos sintomas, né? Existem, a Organização Mundial de Saúde liberou mais de 50 sintomas que fazem parte, né, dessa síndrome pós-COVID, que vão desde a fadiga até dor de cabeça, é uma dor muito, é um sintoma muito frequente, mas o paciente, ele pode perdurar com alteração de paladar, perdurar com alteração olfativa, ele pode ter dor crônica, então, assim, dispneia, né, dificuldade aos esforços. Então, assim, são sintomas que podem permanecer por um período de meses, né, pelo menos é o que a gente tem acompanhado, o tempo, né, o COVID, a gente tá aprendendo à medida que a gente acompanha, mas é isso, são esses sintomas que persistem e que precisam realmente de avaliação e orientação. Francimar, seria correto afirmar que o paciente que precisa de uma reabilitação pulmonar vai precisar não apenas da fisioterapia respiratória, mas também de uma equipe multidisciplinar atuando em outras áreas do corpo para recuperação completa? Totalmente, totalmente. A reabilitação pulmonar, de modo geral, ela conceitualmente, ela é multidisciplinar, né? Não dá para você... Qual é a abordagem da fisioterapia? A gente, até isso, né? Qual é a diferença de fazer exercício, fazer uma esteira, fazer uma bicicleta, e ele ir para uma academia, ou ir para uma clínica de fisioterapia? É que aqui a gente vai ver as limitações específicas que o paciente tem. Por exemplo, tem sido muito frequente pacientes que chegam com mononeuropatia compressiva, que a gente imagina que é só botar ali, traçar como é que eu vou prescrever o exercício, qual a intensidade do exercício, enfim, mas o paciente chega com limitações ortopédicas, não neuromusculares. E aí, assim, tem pacientes que vão precisar de oxigênio durante a reabilitação, isso está sendo cada vez mais frequente. Diferente da primeira onda, esses pacientes, eu não posso afirmar isso, mas é uma impressão de quem está na terapia intensiva e que está vendo no pós-alta, tem um viés da oxigenoterapia por mais tempo, da gente estar prolongando a questão da decisão de entubar, enfim... Mas os pacientes estão chegando com o pulmão mais deteriorado, mais dependentes de oxigênio durante o exercício. Tem pacientes que precisam usar ventilação não invasiva durante o exercício. Então, e a gente precisa de contato direto, por exemplo, com o pneumologista, com o cardiologista, de falar, olha, esse paciente está com o comportamento da frequência cardíaca, está com a pressão arterial, desautonomia é uma coisa que eles estão fazendo demais, né? Então, a gente precisa dessa equipe multidisciplinar. E o aspecto nutricional, então, para eu recuperar a função muscular, porque a função recupera, mas a morfologia muscular demora para recuperar. A gente tem pacientes que perderam 40 quilos, né? E pode ter certeza que boa parte disso é massa magra. A média dos 200 pacientes quase que a gente já acompanhou aqui, que a gente tem, é uma média de perda, média de perda de peso de 10 quilogramas. E alguns eram pacientes nossos antes e tiveram Covid. A gente tem um monitoramento, a morfologia muscular, toda a composição corporal antes. A gente viu o quanto ele perdeu de massa magra com a Covid. E, assim, um outro aspecto importante que eu queria chamar a atenção é que, até pelos fatores de risco, muitos desses pacientes eles eram diabéticos, hipertensos, tinham sobrepeso, eram pacientes que sofriam de uma pandemia grave, que é a pandemia do sedentarismo, né? Da imobilidade, da alimentação inadequada. E tem sido um barato, tem sido bacana isso. A gente vê alguns pacientes que nos procuram por conta, até que tiveram uma Covid mais leve, mas ficaram limitados e aterrorizados com as complicações que poderiam ter. E eles tiveram uma oportunidade com a reabilitação de mudar hábitos de vida, né? E passar até performar do ponto de vista físico melhor do que o que eles eram antes da Covid. Né? E a gente conscientizar a população de que a prática regular da atividade física, uma dieta adequada, a ida periódica, a procura de acompanhamento médico e, né, de uma equipe multidisciplinar nesse sentido, na lógica da promoção de saúde, é uma das estratégias para você evitar complicações mais sérias numa infecção viral como a da Covid-19. Vou falar que eu sou um profissional do movimento, sempre puxo para o meu lado, eu acho que exercício é saúde, né, tudo, e assim. Então, a gente sempre tenta conscientizar o paciente de que ele tem que mudar o hábito de vida, que ele tem que colocar o exercício físico como uma prática regular para a manutenção dessa condição de saúde física. E, obviamente, clínica, né? Só complementando em relação à multidisciplinaridade, é bem importante, né? E chamar a atenção, assim, em relação à perda de peso, né? O adoecimento, ele levou à perda de peso. Então, a gente tinha pacientes obesos grau 3 que receberam alta com, né, perda de peso importante. E, assim, a equipe de psicologia do núcleo, ela percebe, e de nutrição, ela percebe que, às vezes, o paciente, ele perde peso e ele vê isso como uma coisa extremamente negativa. Então, é mais uma consequência ruim do Covid. Então, assim, a gente precisa, inclusive, reorganizar a cabecinha desses pacientes, né? Porque é a perda de peso, lógico que existe uma perda de massa magra, né, que a gente vai precisar reorganizar, e o acompanhamento nutricional é fundamental. Mas o acompanhamento, eu vou só levar em consideração, levantar o acompanhamento psicológico nisso, porque, assim, eram pacientes que, em geral, gostariam de perder peso, mas ninguém quer perder peso no adoecimento, né? Então, assim, é só para mostrar como a gente está ligado e interligado, nutricionista, psicólogo, fisioterapeuta, médico, porque a gente precisa ver o paciente como um todo, né? E identificar essas demandas que são realmente muito individuais. É por isso que a gente não tem como dizer que é tudo para todo mundo. A gente precisa individualizar, avaliar cada serzinho ali dentro da sua estrutura física, social, psíquica, e traçar a reabilitação baseado nisso. E é por isso que o trabalho em grupo, o trabalho multiprofissional tem sido cada vez mais valorizado. O Sistema Único de Saúde é fundamental na luta contra o novo coronavírus. Vocês poderiam destacar a importância do SUS nesse processo? Renata. Eu acho que o SUS, ele é a grande porta de entrada, né? Tem sido uma grande porta de entrada para o atendimento e para a orientação, né, desses pacientes. A gente tem situações de muita confusão, né, de tanta informação na mídia, E a gente precisa realmente organizar isso, mas o atendimento que a gente oferece como pelo SUS, através do SUS, tem sido de extrema importância e promover a saúde é um dos dogmas, né? Dos objetivos que a gente tem e o SUS tem enquanto cuidado, né? Eu acho que é fundamental esse acesso, esse acompanhamento, por exemplo, que a gente está disponibilizando, e tudo através do SUS como uma grande ferramenta, né? E uma grande estrutura que absorve essa demanda, tem dado resposta à medida do possível, né? E a gente traçando novos caminhos, mas assim, eu acho que é isso. Acho que é possibilitar, né, acima de tudo, o acesso ao tratamento. A gente está caminhando para o final do programa, mas antes de encerrarmos, eu gostaria de passar a palavra para cada um de vocês darem brevemente suas considerações finais. Renato Beltrão. É isso, gente. Assim, queria agradecer a vocês pelo convite e falar que é um tema de extrema importância. E que a gente precisa seguir firme, porque o cuidado ele realmente não encerra para os pacientes que adoeceram e precisaram de internamento, e o adoecimento crítico, precisaram de terapia intensiva. O processo ele não finaliza na alta hospitalar, né? A gente precisa voltar a nossa atenção e o nosso cuidado para o pós-alta, né? E juntos, né, como equipe, a gente ir orientando o paciente da melhor maneira possível, porque existem várias demandas, como a gente já comentou aqui, de várias áreas, e a depender do grau de adoecimento pode ser maior em uma ou outra área. Então, essa visão do pós-alta, essa avaliação no pós-alta é de extrema importância. Quantas considerações finais, Francimar? Pois é, só antes de mais nada agradecer a oportunidade de conhecer vocês, de conhecer o doutor Renato aqui, em breve trocar mais figurinhas, por favor. Sim. Defender o SUS, eu sou um profissional que transito no SUS, no Sistema Único de Saúde, eu sou, assim, visto a bandeira do meu hospital, o H.M.N. Magalhães, particularmente da minha UTI. Eu falo da minha UTI porque eu sinto, faço parte disso aí. E não vejo o trabalho que a gente faz na instituição privada diferente do que a gente faz na instituição pública. Graças a Deus, na instituição pública, a gente tem uma equipe multidisciplinar muito voltada e compromissada. E aí chamar a atenção que o SUS agora tem uma oportunidade, que é fazer o que o Sistema Único, o Sistema de Saúde da Inglaterra fez, que é de investir em 60 clínicas multidisciplinares, pensando que a pandemia vai deixar uma série de pacientes com sequelas aí, que a gente falou, que já vai desde sequelas físicas, sequelas cognitivas, sequelas emocionais, e que vão precisar dessa abordagem multidisciplinar, e que isso tem um impacto socioeconômico fundamental, né? E eu acho que deixar essa mensagem que a Renata falou, a terapia intensiva não acaba na alta hospitalar, a gente tem que pensar que o desfecho não é só o desfecho, no caso da fisioterapia, funcionalidade na alta, no caso da medicina, mortalidade, enfim, de forma global, a gente tem que acompanhar esses pacientes. Eles precisam buscar, eles têm direito a isso, até no Sistema Único de Saúde, de demandar isso, de que eles não podem ficar desamparados no momento da alta da UTI, na alta hospitalar. O Saúde ao Tema fica por aqui. Agradeço a participação do especialista em fisioterapia respiratória e terapia intensiva e coordenador técnico de UTIs COVID, Francimar Ferrari, e também a participação da médica intensivista pela Associação de Medicina Intensiva Brasileira e coordenadora do Núcleo Pós-Cuidados Intensivos do Hospital das Clínicas da UFPE, Renata Beltrão. Fique atento à vacinação no seu estado e município. Se você já pode tomar, agende logo a sua vacinação. E mesmo se você já foi vacinado ou ainda não chegou a sua vez, continue seguindo as medidas de prevenção. Para mais informações, consulte a Secretaria de Saúde do seu município. Caso tenha perdido o começo deste programa ou algum programa anterior, você pode ouvir no formato de podcast no site radiopaulofreire.ufpe.br. Esta edição também fica disponível nas plataformas digitais. É só procurar Saúde ao Tema para encontrar o podcast na plataforma de sua preferência. A produção e o roteiro desta edição do Saúde ao Tema foi dos estudantes de jornalismo da UFPE, Marina Pinheiro e William Araújo, sob orientação da professora Ana Veloso e da professora Paula Reis. Nas redes sociais, os estudantes da UFPE, Mariá, de Rádio, TV e Internet, e Ana Sofia Ramos, de Publicidade e Propaganda, sob orientação da professora Cecília Almeida, coordenação de transmissão e streaming, Catarina Polônio, edição do podcast, Felipe Novaes. Tchau e até o próximo Saúde é o Tema. Saúde é o Tema, série dedicada à pandemia do novo coronavírus, uma produção da Rádio Universitária Paulo Freire, AM 820 kHz, e da Universitária FM 99.9 MHz, com apoio do programa Fora da Curva e da Pró-Reitoria de Extensão e Cultura da Universidade Federal de Pernambuco. A música tema é a faixa Teamwork, de Scott Holmes. Para mais informações, acesse www.ufpe.br/rpf. Ciência no dia a dia. A ciência aplicada e descomplicada. Outro dia, eu estava cortando cebola, daquelas bem ardidas, sabe? E é claro, desandei a chorar. Aí eu fiquei me perguntando, por que a gente chora quando corta cebola? Aliás, o que é feito a lágrima? E por que a gente chora? A lágrima é um líquido composto basicamente de água. 98% da lágrima é água. E também tem mais algumas substâncias que são produzidas pelo nosso corpo. Nós produzimos as lágrimas nas glândulas lacrimais, que ficam na parte interna das nossas pálpebras, naquele cantinho externo de cada olho. E a partir dessas glândulas, as lágrimas atravessam os nossos olhos e se acumulam nas pálpebras inferiores, fazendo tipo uma poça. Dali, elas entram nos canais lacrimais, através desses furinhos que nós temos no cantinho interno dos nossos olhos. Os canais lacrimais, eles descem até a nossa cavidade nasal. E é por isso que, quando choramos, o nosso nariz também começa a escorrer. As lágrimas têm a função de manter os nossos olhos sempre lubrificados e também de remover qualquer partícula estranha e irritante. E elas também conseguem combater algumas bactérias, ajudando no nosso sistema imune. Mas existem tipos diferentes de lágrimas que são produzidas em situações bem específicas. O primeiro tipo é aquele que chamamos de lágrimas basais. São aquelas que são produzidas o tempo todo para manter a córnea umedecida. Esse tipo de lágrima é composto basicamente por água, sais minerais e algumas substâncias antibacterianas. Existem também as lágrimas de reflexo, que são produzidas quando alguma partícula ou gás entra em contato com os nossos olhos. E é o que acontece quando cortamos cebola. A cebola absorve enxofre e transforma em óxidos sulfúricos, que é o que dá aquele sabor e odor bem característicos. E quando nós cortamos a cebola, nós rompemos as suas células e aí algumas substâncias são liberadas. Essas substâncias que acabam reagindo com esse óxido sulfúrico formam um ácido, que é bem estável e logo se transforma em um gás. E esse gás, quando entra em contato com a água da superfície dos nossos olhos, forma um outro ácido bem conhecido, que é o ácido sulfúrico. A concentração do ácido sulfúrico que se forma nos nossos olhos é bem fraca, mas é suficiente para causar aquela ardência. A reação do nosso corpo, então, é produzir lágrimas. Esse ácido, ele é captado pelas terminações nervosas da nossa córnea, que levam essa mensagem até o cérebro. Dali sai o comando para as glândulas lacrimais produzirem as lágrimas. E esse processo acontece com qualquer corpo estranho que entra em contato com os nossos olhos e tem a função justamente de limpá-los, removendo qualquer coisa que esteja incomodando ou irritando. Mas no caso da cebola, quanto mais lágrimas produzimos, mais ácido será formado a partir dos gases e pior será a sensação. Por isso, o ideal é deixar a cebola na geladeira, porque com a temperatura mais baixa, esses gases que a cebola libera ficam menos voláteis. Então, uma menor quantidade desses gases entrará em contato com os nossos olhos. Eu já testei e funciona. Outra alternativa é molhar a cebola antes de cortar, porque aquela água que fica na superfície da cebola vai começar a reagir com os gases e aí formar o ácido antes que ele chegue aos nossos olhos. As lágrimas de reflexo também são produzidas quando comemos algo picante, como pimenta, mostarda ou gengibre, e também quando bocejamos ou tossimos. Nós temos também um terceiro tipo de lágrima, que são as emotivas. E até onde nós sabemos, os humanos são os únicos que produzem lágrimas emotivas. São os únicos mamíferos que choram. As lágrimas emotivas podem ser produzidas em situação de estresse, como tristeza ou raiva, quando sentimos dor e também quando estamos muito felizes. O processo é o mesmo que acontece com as lágrimas de reflexo. Os estímulos que desencadeiam essas sensações de dor, tristeza ou alegria enviam essa mensagem ao cérebro, que, por sua vez, envia o comando para as glândulas lacrimais. Mas ainda não sabemos ao certo por que choramos ou qual seria a função das lágrimas emotivas. Mas já sabemos que a composição dessas lágrimas é bem diferente dos outros tipos. Elas têm uma alta concentração de hormônios que produzimos em situações de estresse. É possível, então, que uma das funções dessas lágrimas seja justamente liberar esses hormônios do nosso corpo. E aquele alívio que a gente sente depois de chorar pode estar realmente ligado a essa liberação de hormônios de estresse. Por isso, não devemos sentir vergonha de chorar, nem de tristeza ou de raiva, nem de dor e nem de alegria. O importante é colocar para fora, principalmente o que estiver nos fazendo mal. Eu sou Mariana Ginter, bióloga e professora da Universidade de Pernambuco, e esse foi mais um Ciência no Dia a Dia.